convidado do episódio número 70 do Até Tenho Inscrição é o Doutorado Pro, DJ e produtor que é o responsável pela faixa African Scream e acabou de lançar o EP Rei das Marimbas pela Enxofada. Falámos na semana passada, no quartel-general da editora. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem de fazerem like na página de Facebook. E é isto. Nunca tinhas tido um dia tão cheio de entrevistas. Assim tão preenchido com entrevistas, yeah. Então, não. Mas já te começas a habituar? Não, é fixe. Assim também ocupo mais, tá, está só em casa a produzir que yeah. Durante a semana. Assim, eu gosto mesmo de estar na atividade. Tá, é. E ainda estás, tu és de Setúbal, não é? Uhum. Mesmo de Setúbal? Sim, de Setúbal. Da Bela Vista. Ok. E vejo. Sempre que é preciso, vens cá. Yeah, sempre que é preciso, tipo, uma cena, tipo, para vir mostrações, yeah. Essas cenas, yeah, vem aqui sempre. Vim mostrações, tipo, mesmo aqui em Enxofada? Sim. Nós estamos na Enxofada, que dizer, as pessoas não estão, as pessoas vão ouvir isto e yeah. Estou só a contextualizar. Yeah. Eu costumo vir aqui mostrar as minhas músicas, quando tenho uma novidade ou outra, e quando tenho ideias novas, eu venho sempre aqui. Nunca mando mails, eu venho sempre aqui, sim. Aparece sempre. Okay. Eu prefiro mostrar mesmo. Sim, frente a frente. Mas dizes pelo menos que vens. E há aviso. Não está com ninguém. Yeah. Ouvi sempre bem. Yeah. Yeah. Como é que tu começaste a produzir? Foi o teu irmão tinha o Fruity Loops? Yeah, o meu irmão instalou o Fruity Loops yeah, no PC e esse foi assim. Foi assim que começou a cena da produção, por influência dele. Depois o teu irmão que é o mesmo que faz música e que faz parte da tua crew? Ou não, o outro irmão? O outro, mais okay. Velho. Yeah. Tens dois irmãos? Portanto. Sim, mas foram os dois que começaram mesmo primeiro. Foram antes os dois, sim, okay. Antes de mim. Começaram os dois, eu comecei, epa, deixei eles começarem mesmo, tá a ver? Fazerem os barulhos, os ruídos dele, e epa, eu como era mesmo assim, tá a ver? Yeah. Yeah, fui sempre vendo e epa, houve um dia que dei para esperto e fui lá ao programa e comecei a dar uma vista de olhos naquilo tudo e no início sai sempre aqueles ruídos, já desisti várias vezes, já voltei. Já. Então, olha, começou assim as produções, comecei a produzir e aconteceu o African Scream. Então, esquece. Ali foi mesmo que um gajo viu o resultado. Após o African Scream foi quando eu vi os resultados. E os seus irmãos ficaram com ciúmes, não? Não, não ficaram com ciúmes, sentiram orgulho. Eu nem queria que eles sentissem isso, isso para mim era grande a cena, tipo. Ia-me afetar, bué, mas eles curtiram, dão-me sangue, apoiam-me até hoje. Os meus irmãos, a família toda. O termo que pertence à tua crew, como é que chama? Teclas. Chama-se Felder, mas okay. É um artístico Teclas. Yeah. Ok. E a tua crew chama-se? Mamos da Casa. Ok, Mamos da Casa. E são quantos vocês? Somos quatro. Eu, Babas Fox, Leo Kappa e Teclas. Babas Fox. É o DJ. Sim, sim, mas vem. É daquela gente toda que tem o nome Fox porque curtem o Mar Fox? Não, Babas Fox, epá, eu acho que esse nome já vem mesmo do mundo, tipo Fox, porque entretanto começaram a surgir bué, Fox, Nika Fox, sim, Mar sim, Fox sim. E esses nomes todos. Ele acho que se enquadrou, tipo, fica fixe, Babas Fox. Não, mas é que o Nika Fox vem do Mar Fox, o nome uhum. Dele, yeah. Supostamente, acho eu. Se calhar veio, também não sei. Yeah. Eu lhe conheci já assim, okay, yeah, yeah. Com o nome. E o que é que tu ouvias na altura quando começaste a pegar no Fruity Loops? O que é que eu conhecia? O que é que tu ouvias? A música que ouvias? A música, epá, ouvia, era Malhas do Gueto, de Maboco, Firmeza, Nigga Fox mesmo, aquelas batucadas, Mar Fox, Nervoso, entre outros, boias mesmo. Na altura, quando batia aquele dos Coduros e os Tarrachos e essas coisas todas. Yeah, comecei por aí. Depois, os anos foram passando, começaram a surgir mais músicas e a minha fonte de inspiração começou a vir de outros lados. Por exemplo, Guy Beat, Sam Blanz, entre outros, Branco, Astronaut e muitos outros artistas. O Guy Beat foi onde tu foste buscar a tua cena por marimbas, não foi? Yeah, a minha cena por marimbas foi por ali. Eu digo que a minha inspiração tipo, foi pelo Guy Beat, foi mais por tipo, pelo estilo, tá a ver? Pelo estilo. Yeah. A gente, eu e ele, temos uma cena no afro que é tipo, bué pesada, tipo, é melodia, tá a ver? E batida, tá a ver? E aquela cena de brincar com os drums com as marimbas. E eu digo que foi daí, por causa também me inspirei nele algumas batidas. Yeah, foi como comecei daí, a cena das marimbas. Yeah. E ele produz muito boa para instrumentais para outras pessoas. Tu já fizeste isso alguma vez? Não? Já okay. Fiz isso, mas deixei. Yeah. Porque agora, tipo, eu vejo as coisas de outra forma. Já não é aquela cena de doutorado, faz lá um beat e eu faço. Tipo, eu após o African Scream eu comecei a valorizar mais o meu trabalho e eu comecei mesmo a dizer às pessoas, eu estou a trabalhar, eu já não estou a brincar, estás a ver? Yeah. Já a música para mim já é uma coisa que eu tenho no coração, estás a ver? E se é para eu produzir e para fazeres perder o meu tempo, eu não vou produzir para ti, estás a ver? Mas se não é tu queres trabalhar, se tu mostrares força de vontade e tudo mais, eu sou capaz de até te oferecer o beat, tá vendo? Se é para valer a pena, eu dou mesmo, ouvindo. Yeah, agora, se for para fazer perder o meu tempo de eu estar a fazer o beat, tá vendo? Porque também estás a gastar o meu tempo de trabalho e tu também estás a gastar o teu tempo, tá vendo? Portanto, tu vais estar a gastar o teu tempo. Podias estar a fazer outra coisa, mas não. Tipo, tu queres um beat meu para cantares e depois já não queres saber, tá vendo? Se calhar nem vais partilhar mais, vais ver que o som se calhar não está a bater, tá vendo? Depois é boa fatela e eu também fico triste, tá a ver? Porque se calhar era um instrumental que se eu lançasse sozinho ia ter sucesso, tá a ver? E ele está a fazer perder o meu tempo, é isso. Não, mas se alguém vier falar contigo com uma coisa mais séria, aí já diz. Yeah, com uma coisa mais séria, e aí já estamos a falar a mesma língua. Yeah. Porque o que aconteceu com o African Scream, tu começaste para Alfred, vieste aqui para a Esfada. Yeah. E começaste a ir a ser falada em vários sítios, estamos a falar um bocado da cena da Vice, mais o que disseste, o Lit City Tracks. O Lit City Tracks, yeah. Yeah. E cá também, não é? Sim. E começaste a tocar em sítios. Sim, comecei a tocar em boa de sítios. Desde que entrei na Esfada tenho conhecido palcos diferentes que até hoje não me arrependo, eu pretendo ficar aqui. Ok, onde é que foi? Eu não me vejo já fora daqui porque, eu sinto-me que estou a começar aqui, tá a ver? Yeah. Eu estou a começar a conhecer o people aqui. Que eu estou dividido em dois mundos, que é do estilo o mundo africano e aqui o mundo lisboeta, tá a ver? Yeah. Yeah. Porque na margem sul é mais noites africanas, é mais a minha cena, estás a ver? É onde eu me sinto mais à vontade para tocar, estás a ver? Porque ali também. Yeah, agora aqui em Lisboa, já não sinto aquela pressão, estás a ver? Já não. Do início yeah, era aquela cena de medo, como é que o people vai reagir ao meu estilo, estás a ver? Mas já fui muito bem recebido, gosto de tocar aqui, gosto desses dois mundos, estás a ver? De poder me enquadrar nesses dois mundos. Yeah, gosto muito. Tu ainda tens 18, 19? 18 anos. 18 anos. Fiz 18 anos, 25 de abril. Okay. Este ano? Yeah. Ok. Não, mas. E já. Por onde é que tens passado? Por onde é que tens. Esses palcos estavas a dizer? Foram poucos. Não, não digo. Eu digo que foram poucos, mas grandes, estás a ver? Aqui na Esfada. Tive já várias noites com a Esfada e posso dizer que curti todas. Agora na Margem Sul. Mas ainda só fizeste Margem Sul e Lisboa? Margem Sul, Lisboa, Algarve, okay. Porto e entre outros. Margem Sul, Setúbal, Pinhal Novo, Montijo, Moita e esses, Barreiro, Wessage. Se quiseres ir por aí, Algarve também é Margem Sul, não é? Outra banda. É outra banda. É outras cenas. Eu vi-te no Globoire. Gostaste? Curti bué, sério. Yeah. Foi por isso que quando o João me mandou um mail, eu disse logo que sim. Até porque ele já me tinha mandado um mail sobre ti há um ano e tal e tinha esquecido de responder. Yeah. Mas já, a cena aqui está a correr bem. Isso é o que eu quero. E o rei das marimbas aí fora, então espero que venha ainda mais oportunidades. Estamos a falar, um dos pretextos para tu estás agora a fazer esta é a terceira entrevista que fazes num dia, que nunca tinhas feito, não é? O pretexto é esse EP novo que tu tens, que é o Rei das Marimbas. em que pelo que eu percebi, tu quiseste continuar a cena do African Scream, mais ou menos, tipo... Yeah, mais ou menos. Tipo, a minha ideia foi mesmo não deixar o African Scream morrer. Yeah. Porque o African Scream... Porque tu fizeste várias versões também. Yeah, várias versões. O African Scream é mesmo a minha base, estás a ver? Fiz o African Scream, do versão 2 e a Kizomba. Yeah. Yeah. Os dois rebentaram, graças a Deus, os três. Yeah. E epa, o Rei das Marimbas veio mesmo daí, African Scream Marimbas, estás a ver? Yeah. E como é o meu instrumento, eu digo que é o meu instrumento favorito, estás a ver? Então eu quis pegar nesse instrumento e fazer cenas diferentes, estás a ver? Como o Mr. Kalimba, o Rei das Marimbas e entre outros. Mas a base mesmo do o porquê do título Rei das Marimbas e o porquê das Marimbas é mesmo do African Scream, veio mesmo daí. Sim, mas as coisas que tu vais fazer para a frente já não vão estar tão ligadas a isso. Não, já não vão estar tão ligadas, aí já vou ter que variar. Eu que eu digo, o African Scream é a base, estás a ver? Após um ano, lancei agora o Rei das Marimbas, mas já tenho outros EPs planeados. Eu vou cascar a enxofada, eu vou matar a cabeça deles. Porque eu tenho aí muitas ideias, muita música, muita música. Mas sempre à volta das marimbas ou achas que um dia tu vais fartar de fazer só marimbas? Eu estou sempre a mudar, estou sempre a mudar. Não são marimbas, por exemplo, eu tenho um som no EP que não tem marimbas. Yeah. O Ewe, o Afro-Indian. Yeah. Não é sempre, as marimbas é aquele instrumento que eu uso. Se eu usar marimbas é porque é uma música muito boa, estás a ver? Se eu usar marimbas. Agora é, mas eu tento sempre variar um bocado. Nos meus estilos, tento sempre fazer tipo um pouco de tudo, tá? Funk, afro-trap, afro-funk, trap, rap, tento sempre variar, tento me enquadrar tipo num mundo que não estou habituado a fazer, tá? Por exemplo, o Mr. Kalimba, já ouvi vários comentários a dizer tipo, ah, doutorado, foste tu que produziste isso, não acredito, não sei o quê, tu sempre foste da batida, sempre foste do afro, sempre foste disto e daquilo, e epa, era essa a reação que eu queria das pessoas, tá? Uma cena diferente no álbum. Yeah. Era isso. Não, eu acho. Estás a falar, tipo, as pessoas a dizerem, ah, tu fizeste isto, fizeste aquilo, tu sempre foste disto e aquilo, tu continuas a ter 18 anos, és tipo. Yeah, tipo ultra novo. É pá, às vezes o people fica parvo com essas cenas e é pá. Já tiveste tempo de mostrar o que tu és? Sim, mostrar já uma tive. Coisa diferente disso? Mas ainda tenho muito para mostrar. Yeah, ainda tens 18 anos, yeah, ainda tenho muito para mostrar. Ainda tenho muitos EPs para lançar. Mas o que é que tu ouves agora? O que é que tu curtes agora? Tenho curtido. Mesmo que não seja. Pode não ser influência direta da tua música. Sim. Só. Também da minha música tenho. Eu continuo no NEP sempre nas mesmas raízes. Agora tenho variado um bocado. Se eu te disser que eu ando a ouvir jazz, tu vais dizer que eu ando maluco. Não. eu ando a ouvir tipo um pouco de jazz, que é aquela cena das melodias, estás a ver? Tipo, estilo é lento, estás a ver? Tipo. Mas que tipo de coisa? E me inspira, estás a ver? E as cenas, as melodias do jazz, tipo, me inspiram, estás a ver? E eu é o que eu trabalho mais na minha música, se tu reparares. Tipo, eu trabalho muito na melodia. E depois rebento com a batida, estás a ver? A batida mesmo é que tem que enquadrar bem com a melodia. Mas que tipo de jazz é que andas a ouvir? É pá, não te consigo dizer. Só jazz. eu nem sei o título dos sons que eu ouço. Tipo, mas onde é que vais buscar? No YouTube. Escreves jazz no YouTube? Já escrevo tipo jazz, depois quando me aparece, e tipos que também escrevo tipo alguns acústicos, ouço o acústicos também e. Como é que é o nome? Acústicos e covers também, isso. E epá, inspira-me, está a ver? São cenas, são coisas que eu vou buscar também no R&B, também vou buscar um pouco de ideias ali. Mas que tipo de R&B? Queres só R&B também? Não, R&B tipo, epá. Eu curto, eu sou muito chato com nomes, curto sim, que as pessoas digam mesmo. O de jazz eu comecei a ouvir mesmo agora. O nome específico, yeah, das coisas, eu curto mesmo. Eu de jazz não consigo dizer, só consigo mesmo dizer que é jazz, yeah, porque eu comecei a ouvir agora. Okay. Mas já, tipo R&B ou isso, tipo artistas, como é que eu vou dizer? Tipo Augusto Alsina. Como é que estão a falhar alguns nomes? Epá, são boias, são vários. São boias, eu às vezes sou. Mas como... às vezes aparece só o nome do artista tipo no seguir no YouTube, tá a ver? Seguir, eu clico, ouço. Se eu gostar do beat, ou pego no beat, guardo no PC, tá a ver? E vou ouvir mais tarde. Mas assim, o nome do artista, porque ouço mesmo tipo, vários tipos de música mesmo, tudo, quase tudo. Se for agora dizer o nome dos artistas, vou agora aqui me perder. Não, mas pá, se lembraste de algum disco, são mesmo mesmo que eu curto para contar as pessoas. Bem, Darby, Omarion, okay. Usher, ouço alguns clássicos também, tipo Nelly, Dilema, yeah. É a Nelly. Aquele som do Dilema, aquele. Yeah. Aquilo é uma demo, é uma demo de um teclado, é o som de demo de um teclado que saiu. A sério? Yeah. Aquele. Isso é fixe. Eu pensei que era a mesma voz. Não, aquilo vem num teclado. Tipo, há um vídeo de YouTube, pá, há um site que é o Who Sample, que tem tipo. Aquilo é uma base de dados de samples que foram usados em músicas. Sim. Basicamente. Yeah. E foi lá que apanhei essa aí, e é tipo. Aquilo tem depois links para vídeos de YouTube, e é tipo, tem tipo a demo desse teclado, pá, e é o segundo 18, o segundo 20, ou seja, Na cenas mesmo coisa. Eu também tenho feito bué cenas dessas, tipo, uso bué acapelas, tá vendo? Ou às vezes pego nas acapelas, eu faço das acapelas sample, tá vendo? Às vezes brinco, às vezes tu estás ouvindo a minha música, tu pensas que é melodia, mas também é uma voz que está incluída. Sim. É, curto bem de brincar mesmo com o FL. O FL para mim já é brinquedo. Para mim aquele é o meu brinquedo favorito mesmo, que eu estou sempre ali. Sempre, quando eu estou chateado, produzo. Quando estou calmo, produzo. Quando eu estou numa vibe, quando eu estou inspirado, estou sempre a produzir. E eu tenho a mania de estar sempre, quando faço um, tá a ver? Quando me farto, guardo. Não apago, guardo, dou continuidade a outro. Sempre assim. Eu tenho um montão de projetos acumulados já no PC que... Acho que tenho que comprar um disco externo de 1 tera, ou 2 teras. Yeah. Mas nunca vais deixar o... Já experimentaste outros programas? Não. Nem... Já conheço outros, tipo Ableton, sim, entre outros, mas... Eu calculo que aqui eles tenham... Eles todos trabalham com Ableton, yeah, menos eu só trabalho mesmo com FL. Mas já experimentaste? Tipo, e não curtes? Só... Já, eu tenho um amigo meu em Setúbal, que o Timoca, que ele trabalha mesmo bem com o Ableton, e epá, já estive ali a ver, tipo, epá, não é estranho. Assim. Não, tipo, não é a minha cena, eu posso até tipo, tirar um dia, tá a ver, tirar um dia e matar a minha cabeça ali no Ableton, tá a ver? Mas, epá, o FL já é aquela cena que eu tipo, comecei, tá a ver, já é mais fácil, já conheço aquilo de pernas para o ar, e já é fácil, é só pôr aqui, dá um som, já está feito. E esses samples que tu usas, tipo, pois, ficam completamente indetetáveis, não dá para perceber o que é. Não dá. A minha série, o meu objetivo é mesmo esse, não saber de onde vem. Yeah. Mas esse que eu estava a dizer, esse do A, é se tirar nem pôr. Eu sou péssimo a cantar. Mas... Ah, tranquilo. Também não canto, podes ficar descansado. Estava agora a olhar para o... Se tinhas no teu telemóvel a capa do... Do EP? Yeah. Com o fundo de telemóvel. E isto é o teu perfil? Yeah. Com o teu cabelo e a tua pera. Bicha. Yeah. Mas já estava descolorado na... em cima? Não, descolorei há pouco tempo. Yeah. E no global ainda não estava, quando? Não, então não. Yeah. Pintei que é quinta-feira. Ok. Quinta-feira. É uma coisa que dás muita importância, cabelo e... Não, tipo, comecei a dar mais importância agora, tipo, a aparência agora, tá a ver? Porque antes eu nem queria saber, tipo, andava mesmo com o cabelo assim, tipo, mas já. Deu-me uma mesmo para inventar, tá a ver? Para parecer diferente. Está fixe? Sim, sim. Não, acho que funciona bem na capa, tipo, o teu perfil, tipo... Sim. Mesmo o cabelo para cima e a pera para baixo. A capa está demais. O designer que fez a minha capa. Quem foi? Também não sei. Também não sei. Não posso chamar o João para perguntar de novo. Pode. João! Raça! Yeah. Como é que se chama o moço que fez a capa do meu EP? Daniel Neves. Ok. Esse mesmo. Yeah. Ele é demais mesmo. Também fez uma do Rastro, eu vi, tipo, ele é mesmo maluco, ele tem umas ideias do caraça. Falaste do Nelly, mas puseste o Nelly em R&B. Tu não curtes rap? Porque o Nelly é mais rapper, Nelly é aquele tipo, Roland das Destiny's Child. Tipo, ali no... tipo, a cena é mais, tipo... Epá, ele pode ser do rap, tá a ver? Porque eu posso ouvir R&B, mas eu não digo muito ao cantor, tá a ver? Eu se curti do beat, tá a ver? Porque há boas sons que eu, tipo, que eu ouço, não gosto. Eu só ouço por causa do beat, tá a ver? Sim. Eu presto mais atenção no beat do... presta atenção nos dois, tá a ver? Sim. Na equalização, já ouço música de outra maneira, já não é ouvir por ouvir. Também o Nelly não é propriamente o melhor rapper do mundo, yeah. Tipo, mesmo quem curte malhas do Nelly não é de curtir assim tanto o Nelly. Mas yeah. Tu não curtes rap, não é? Curto rap, ou esse rap, tipo Lil Wayne, Drake, yeah. Nicki Minaj. Mas aí tem tudo de malta que também faz coisas com melodia, muito. Eu brinco mesmo com tudo, yeah. Eu ouço tudo e mais alguma coisa. Eu, se tu me puseres aqui um beat rock que eu gosto, eu por acaso curto de um som dos Guns N' Roses, aquele do tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur curta do instrumental da ver, eu ouço, eu não tenho. Não, claro. Não tenho estilo próprio mesmo, eu ouço tudo e mais alguma coisa. E depois pego nessas ideias e crio uma cena. Não, só porque quando te perguntei, tu foste primeiro ao jazz, depois R&B. Yeah. E rap não coisa, e puseste o Nelly em R&B. Tipo, porque isso é uma malha da R&B, com ela. Yeah, é uma malha da R&B, está a ver? Com ela reparo, yeah. Sim, obviamente. É mais Omarion, o Omarion é que é mais tipo do R&B, sim. Dessas cenas. Yeah. Mas ouço mesmo boas músicas. Se eu te for falar mesmo dos artistas, vão aqui. Por mas aí. Podes falar, mesmo. Perto, eu curto que as pessoas percam, pá. Vamos ver mais. O que é que ouvias antes? Tu disseste que na altura em que começaste a mexer no Fruity Loops era os Nigga Fox, yeah. Fox, etc. Antes disso, o que é que havia na tua vida em termos de música? Era músicas tradicionais angolanas mesmo, okay. Que eu ouvia do meu pai, da minha mãe, bué kizomba, semba. Os teus pais são angolanos? Yeah, e tu nasceste de cá? Também sou angolano, vim cá com 2 anos. Angolano, yeah. Yeah. Epa, eu nasci mesmo nesse ambiente africano mesmo, yeah. Tipo do semba, do tarracho, da kizomba, do kuduro, do funaná e esses mamos todos. Yeah. Comecei, eu ouvia sempre essas coisas. Mas quando eles começaram a produzir, eu tipo, também quero criar uma música minha. Se eles podem, eu não posso, porquê? Então, comecei a produzir também. Yeah, começou a partir daí. Mas ainda ouves essas coisas? Ouço. Tipo Yuri da Cunha, Ari, C4 Pedro. Na altura do meu pai, ele ouvia tipo Bué Kassaf. Uma banda bem antiga, e Yola Araújo, Yola Semedo, Zona 5, esses já são os da atualidade, tá? Zona 5, Landrick, Prodígio, NJ, esses já aqui já estou a variar rap. Aí já foste para o rap, já. Fui para o rap, já. Yeah. Ouço bem, já. Yeah. Curto bem dessa cena, tipo, do Rufia, tá? Do gueto, tá? É uma cena como me identifico, tá? Yeah. É daí. Estás a ver quanto tempo? Estou a ver o tempo já. São 22 minutos. Credo, já? Sim. Achas que é muito? Hã? Achas que é muito? Não estás a. Não. Não. Não é muito tempo. Então vamos falar mais. Qual é que foi a entrevista mais longa que fizeste? Quanto bem que durou? Epá, acho que foi do Rimas e Batidas. Acho que foi do. Yeah, foi do Rimas e Batidas. Quanto tempo? É do ano passado ou esta? É do ano passado. Acho que o vídeo tem tipo. O vídeo tem 4 ou 5 minutos. 4 ou 5 minutos, yeah. Mas ainda ficou dentro do bom tempo. Tipo, yeah. Eu estive a falar. Boa, ainda houve umas partes que eles cortaram. Sim, sim, sim. Mas já. Foi em tua casa? Isso. Não, foi no. No. Underground. Village Underground? Sim, já yeah, no Village, já. Yeah, esse nome. Ali em Alcântara. Uhum, yeah. Foi lá. Primeira vez, por acaso, foi bem fixe. Toquei com o NK, com o Rastro e acho que só fui eu, o Rastronaut, o NK, e é como me lembro, fomos só nós. Mas foi mesmo um evento? Sim, foi um evento, já, da Esfada, fomos lá tocar todos. Tu fazes live act ou... Live act? Sim. Live act é tipo, pá, quando tu, na música dança tens o DJ set e o live act, que é tipo... Como, não usando tu o Ableton, provavelmente não. Ah, ok. Em que em vez de só passares música, também. Ah, também. Tocar as tuas músicas, tipo, a fazer qualquer coisa ao vivo a elas. Ah, sim. Não, por acaso não. Eu sou sempre aquele tipo. Epá, é o nervosismo de interagir com o público, tá? Okay. Eu prefiro ficar ali, prefiro que seja tipo o Calaf ou o Astronauta ou o Branco de... Não, mas nem sequer é falar, é tipo, estás a fazer uma versão ao vivo das tuas músicas de alguma maneira e não passar músicas dos outros. Ah, sim. Faz lá bem. Yeah, faço. Já fiz isso no... Acho que fiz isso no Lux Frágil. Yeah. Numa Hardess. Yeah, numa Hardess, No ano passado. Correu bem? Correu. Foi bem. E por acaso foi na altura que eu ainda nem tinha tipo o meu material todo, tá a ver? Eu fui ali no Lux Frágil, eu só tinha um portátil, tá a ver? Eu estava cá no Virtual DJ com o rato. Okay. Eu não tinha material nem nada, portanto, eu ali fiz uma cena tipo. Epá, nem eu sei explicar, mas correu bem. Correu bem. Eu pensei que o people ali é tipo, ai, o que é que este puto veio aqui fazer? Só com o rato, o PC, nem é da Apple, era um Acer. O PC que eu tocava na altura era o mesmo que eu produzia, ou seja, o PC ficava bem carregado. E... Mas agora tens um da Apple? É, agora já tem que se investir. Não, e as pessoas olham-te lá se não tiveres da Apple, é isso? Não, tipo, epá, é como eu penso, tipo. O que é que este puto veio aqui fazer? Porque é bué da estranho. Tipo, estou ali no meio de DJs grandes, estás a ver? Yeah. Com grandes materiais e eu estou a chegar ali com um portátil de casa. Estou a chegar com o portátil, estou a abrir, estou a tocar, estou a deixar o público a fazer tudo a dançar. Isso é o que, tipo, mexe mais, estás a ver? Yeah. Mas compraste então. Comprei a S2, uma controladora. Yeah. Yeah. Comprei a controladora. Tenho um safado. Mas já quero outra. Mas já quero outra. Uma Serato assim. Uma Serato bem grande. Já experimentaste? Já. Mas aqui tem, não? Não tem? Eles têm CDJs. Okay. Têm CDJs aqui. Mas já experimentei tocar nessa Serato. E por acaso é fácil. Não tem muita complicação. Pensei que era até demais, está a ver? Mas aquela mesa é mesmo top. Dá para ligar mics e... Que ele serve tipo. Mas tu nunca vais usar, não é? Tu nunca vais usar o mic, não é? Nunca. Não digo nunca. Sim. Não digo nunca, porque se calhar também é fixe, estás a ver? Se calhar também é fixe eu tipo, estar ali a tocar, depois estar ali a animar o grupo, aí o público tipo MC, estás a ver? Então, people, como é que é? Estou tranquilo. Favorável. Yeah, deve ser bem fixe. Ah, então não pôs de parte isso, estás a dizer que preferes que seja tipo Calaf para no microfone, assim? Para já. Enquanto eu olho para eles, eu estou sempre a aprender, eu olho para eles, eu vejo tipo como é que é, pronto, essa já foi. Pronto. Depois outra, também vejo, pronto, mesma maneira de tocar, estás a ver? Às vezes eu vejo outros DJs, tipo, eu vou aprendendo com cada sininha, tipo, como é que eles fazem, tipo, a mudança, eu estou sempre a aprender, e é sempre assim. Mesmo as produções, ou às vezes vejo o Branco e o Rastronaut, tipo, vejo eles e tipo, vejo o que é que eles usam, tá a ver? Vejo como a forma deles produzirem também, tá a ver? E eu vou sempre aprendendo também. Não lhes roubo, tá a ver? Não lhes roubo ideias, simplesmente vou pesquisando. Até a música tem muito que explorar, eu acho que ainda falta mesmo muito para eu aprender, ainda tem muita coisa. Claro. Até porque seria muito má ideia tu roubares ideias ao Branco e ao Rastro, porque eles depois não editavam a tua música, eles depois não a lançavam, não é? Isso é meu, não sai. Era boa fatela. Não faço isso. Não, eu me inspiro nas pessoas, que é diferente. Eu me inspiro. Nem sequer é por ser fatela, porque. Era boa mal. Não, eles são a tua editora, são a minha editora. Eles não iam lançar a tua música. Yeah. Se fosse roubada assim, deles. Yeah, nunca iam. Não, isso é meu, não pode ser. Era boa coisa, boa fatela mesmo. Mas curtiste a experiência do Global? Eu curti boa, estava mesmo ao rubro aquilo, tipo, estava a tocar, estava a me sentir à vontade. E tipo, eu nem foi aquela cena de nervosismo e de coisa, porque eu já estava mais ou menos a prever como é que ia ser, tá a ver? Porque estava ali o meu público, tá a ver? Os que vieram comigo e alguns que tinham me dado o toque, o doutorado, vou cair aí. E eu, tipo, quando está ali esse people, estás a ver? Quando está ali esse people, eu sinto mais à vontade. Eu, tipo, eu toco, mas também sem interagir com o público. Se eu vejo que o people, tipo, não está a curtir muito daquela cena, já está a enjoar, eu mudo logo. Por exemplo, eu passei do afro para funk. Passei do afro para funk e o people, tipo, aderiu mais, estás a ver? Começou a ganhar vida, estás a ver? É assim, também há que ter visão. Não, e apanhaste a cena mesmo ao início e tu foste, tipo, a segunda ou terceira cena a tocar? Foi das primeiras e foi tipo no momento em que as pessoas começaram mais a dançar. Porque antes não, pá, já havia, as pessoas começavam a se mexer, não sei o quê, mas tu foi quando as pessoas começaram mesmo a, quando a dançar. Quando passei para o funk, foi mesmo quando o people começou a dançar. Foi. Depois também, funk já está a enjoar e também tinha ali o Bin Laden, não ia enjoar já o people com funk. Passei logo para o afro de novo também. E para o Kuduro, toquei um pouco de Kuduro. Mas o afro é sempre a minha base. Eu, se pudesse tocar uma noite só de afro, eu tocava. De sons meus, tocava. Mas porquê que não podes? Não, porque também não posso ser ganancioso, né? Também tenho que deixar o público se divertir, não é só eu. Eu estou ali a tocar, mas também há que saber ver o público. Mas foi uma experiência gira isso. Depois curtiste, ficaste até ao fim da noite? Toquei uma hora. Não, mas ficaste até ao fim da noite, a ver? Sim. Os concertos, etc. Uhum. Fiquei lá. Que eles já tinham muito mais gente nessa altura, se calhar. Eu, se tocasse naquele palco grande com aquela gente, eu dizia: branco, epá, põe uma máscara. Toca tu. Era justamente aí que eu queria chegar, porque tu dizes que ainda continuas um bocado, ainda estás um bocado tímido. Mesmo fora, eu já recebi vários convites para ir para fora e Ainda não queres? Ainda não quero, eu prefiro me preparar aqui, estás a ver? Eu prefiro errar aqui do que fora. Okay. Prefiro errar aqui, das minhas bandeiras, se está mal, eu quero que me digam: doutorado, está mal. Faz assim. Pronto, eu prefiro me preparar aqui quando sair em grande. Esse é o meu objetivo. Quanto tempo é que achas que vais demorar a preparar-te? Quando? Não sei. Eu estou à espera. Eu quero deixar o Rei das Marimbas bater. Sim. Quero deixar já mais uns meses, nem que seja um ano, está a ver? Não estou com pressa de sair. Não estou mesmo com pressa. Nem com pressa de lançar EPs. Mas estou com um trabalho com. E se tenho vontade de lançar, tenho. Mas já. Com o editor é sempre complicado. Tenho que esperar. Mas pronto, é deixar o Rei das Marimbas aí. E mais tarde. Mas tu achas que ainda não estás pronto para ir lá fora? O people diz que sim. O people diz que eu já nem devia estar aqui. Eu devia mesmo estar já a viajar e estar aqui e ali. Mas é pá, o público é o público, eu que sei como é que me sinto, estás a ver? E se eu digo que não estou preparado, eu não estou preparado. Não é que eu não queira, não é que eu não queira sair daqui, porque eu quero. Eu quero começar a viajar, ver outros públicos e quê. Mas como eu disse, eu prefiro errar aqui e sinto que ainda tenho muito que aprender aqui ainda. Depois é que vou sair de Portugal, começar a viajar, fazer a minha turnê. E o que é que tens marcado para agora? Tenho agora sexta-feira no Blackjack Vila Moura. Ok. Isto sai só para a semana, portanto já passou. Tiveste sexta-feira no Blackjack Vila Moura? Yeah. Yeah, tive no Blackjack Vila Moura. Foi ótimo, correu mesmo bem. Encheu. Encheu bem. Mas, e aí temos o. Como é que é? A Bons Sons. O Bons Sons, já. Bons Sons, dia 14 de agosto. Eu, Branco, Rastamato, dia 14. Fiquem ligados! vai, é sempre com eles. Vai ser sempre com eles. Eu, por acaso, estou com uma curiosidade enorme de saber como é que aquela cena vai ser. Eles estão-me a dizer que é um festival. Aquilo é um festival só de música portuguesa e as pessoas vão para lá, é uma aldeia inteira, e vão para lá e há todo tipo de música. Sério? Presumo que vocês sejam mais tarde, Sim. De madrugada. Mas eu não tenho muita cena. Eu, por acaso, no ano passado, no piquenique eletrónico. Sim. Eu toquei. No início, como primeiro foi o Branco, depois foi a Dalaila, se não me engano. Sim. E depois entrei eu, mas eles estavam a tocar um estilo totalmente diferente, People estava a aderir e que agora, quando entrei, eu arrebentar logo com os Afro House e comecei já a ver o People. Mas na altura também não tinha assim tantos sons, estás a ver? Ainda estava a me preparar, estás a ver? Agora, com o Rei das Marimbas aí fora, sinto que o People já está a conhecer mais o meu trabalho, estás a ver? Mesmo após o African Scream, estás a ver? Sinto que o People está a conhecer mais o meu trabalho e quero dar continuidade a isso. Quanto das coisas são os teus sons e quanto nos teus sets e quantos é que são tipo coisas de outros? Eu costumo passar tipo aí umas 20 faixas minhas, tá a ver? E de resto, tipo, se for preciso. Epá, eu tenho um set já tipo de 500 ou 600 músicas. Yeah. 500 ou 600 músicas. Tem um boé já ali mesmo, já selecionado. Mas não passo nem. Sim. Não passo todas. Deixo, às vezes passo algumas músicas antigas, tipo I May Love You da Coco, Believe, Marimba da África. Believe? Believe é uma música que eu fiz já okay, em 2014. Lembras-te? Sim. Yeah. Fiz esse... Não, como disseste, I'm in love with the Coco, isso não é teu? É remix, é remix. Remix, yeah. Okay, I'm in love with the Coco, yeah. Okay. Remix. Depois o Believe e tem Marimba da África, yeah. Epá, eu tenho muita música. Eu quero, tipo, quero dar a conhecer esses sons antigos, sabe? Por isso é que eu passo alguns antigos, sim, também. Sim. Depois passo o Rei das Marimbas, algumas músicas atualizadas minhas. E também estou sempre a atualizar. E música de outras pessoas também? Sim, vou-me atualizando tipo também. Mas quanto? Quanto do quanto pai? Tens as tuas malhas e malhas de outros? Vas, malhas minhas tenho tipo 200 e tal. Sim, não, e num set passas 20. Num set passo 20. E malhas de outras? É pá, umas 100. Se for preciso, é pá, sim, também depende. É pá, porque aí o que estavas a dizer é que ainda não tinhas muitas malhas, tantas malhas tuas. Para yeah, passar. Na altura ainda não tinha muitas malhas minhas, agora. Mas também tinhas dos outros, mas tinhas já dos outros. Dos outros já, é pá. Podias organizar-te com isso. Yeah, se for tipo, se eu fizer um set de uma hora, estás a ver? Eu sou capaz de passar tipo uns 100 afros, estás a ver? Yeah. Uns 100 afros, porque eu também não. Eu curto bem mesmo de brincar, quando eu estou a tocar, curto mesmo de brincar com os volumes e quê. E yeah, eu estou sempre a passar som, estou sempre, eu passo de um som para o outro, tu me das conta. Mas eu estou sempre a trocar, yeah, sempre, sim, sempre, sim, a trocar. E yeah, se chegar tipo uns 100 sons, uma cena assim. Yeah, sons meus eu já começo a passar tipo quando eu vejo que o people também já está a ouvir. Tipo, people está ali para me ver, está a ver? Não está ali para ver os outros. Eu tipo passo um bocado do meu, eu misturo, está a ver? Eu passo um bocado do meu, depois. Passo dos outros, depois volto para os meus, está a ver? Depois volto para os outros, sempre assim, sempre a mudar. É, depois mudo os estilos, zomba, afro, kuduro e esses mãos. Tu além de música, tu curtes tipo séries, filmes, etc, coisas assim? Não, eu não sou muito ligado à televisão, sinceramente. Nunca foste? Agora não, tipo, yeah, na altura yeah, um gajo quando não tinha nada a fazer era só televisão, era vício, mas agora não ligo. Não eras um gajo de desporto? Não. Miúdo. Epá, já joguei futsal na escola. Ok. Futsal da escola, mas futebol não. Também desenho, mas deixei arte de lado também. E, epá, a minha arte é música. Eu se pudesse, eu vivia da música. E se eu quiser, posso viver. É só basta querer lutar e continuar a produzir mesmo. Yeah, porque eu quero mesmo, o meu objetivo é viver da música. Não, mas estás a dizer que quando não tinhas nada para fazer vias televisão, já não fazes isso? Não, tipo... Preferes passar tempo tipo no YouTube a escrever já? Não, yeah, tipo, eu estou sempre a ouvir música, não estás a ver como yeah. sempre com os meus filhos? Yeah. Ando sempre, estou sempre, a maior parte do tempo estou sempre a ouvir música, ou prefiro ver tipo tudo na net, estás a ver? Eu estou sempre na internet a pesquisar sons e estou sempre a trabalhar praticamente. Estou yeah, sempre a procurar estilos novos, batidas novas, estou sempre a me atualizar nos DJs tipo Mabouco e isso. Pode ser os, tipo, os que eu me inspirava de sim. início, está a ver? Mas ainda hoje ouço eles. Yeah. Ouço eles todos, yeah. Conheces algum deles? Todos. Okay. Yeah, todos. Nigga Fox, Lilo Cox, esses todos mesmo conheço. Yeah. Mesmo da altura, isso nunca os vi, já falei com eles na net. Yeah, já fiz algumas coisas. Ah, mas eles são da Margem Sul. Yeah. Mas não são da Bela Vista, né? Não. São mais. Eles são, acho que são, a maior parte são todos daqui de Lisboa. Uma boca é do Pendão. Sim, sim, isso é. Yeah. Mas eu tinha ideia que havia alguns deles da Margem Sul. Ah, não? Acho. Tipo. Quem é que é na Margem Sul deles? E daí que alguém era de perto da Rentela, acho que eu não sei bem. Agora que falaste nisso? Sei que o Nigga Fox é tipo perto do Lumiar, acho eu. Yeah. Aqui em Lisboa, acho que eu. Mais ou menos para esses lados. Yeah. Mas é. Yeah. Não sei não. Yeah. Mas então estás sempre tipo SoundCloud? SoundCloud, YouTube, Beatport, iTunes, estou sempre. Estou sempre na net. Vou até já estou a pensar em comprar uns óculos também. Porque começas a ver. Não começa a ver pior, mas tipo, eu passo mesmo bué tempo na televisão no computador e eu sei que isso tipo, prejudica a bué, estás a ver? Então, como eu já sei para que é que eu vou continuar, mais vale me prevenir. Estou a pensar nisso. Também foi assim, foi em miúdo, olhar para o computador que eu percebi que gostava de óculos. Yeah. Tipo, 7, 8 anos ou assim. Tipo, eu já usei óculos, mas não gostava nada. Usar, então deixei de usar. Já usei. Quando era puto mesmo tinha. Comecei a usar os 5, ou 6. Comecei a usar os 5 ou 6, depois aos 10, caguei nos óculos. Tipo. Eu via, tipo, via bem, tipo, com ou sem, tipo, estava uma cagada. Mas agora com a cena está sempre no televisor, eu sei que a cena vai piorando, tá? Então mas vá prevenir do que comediar. Mas tu usas o computador na televisão, é isso? Ou... Não, portátil. Às vezes para produzir, quando me apetece estar com o PC em cima de um gajo, eu ligo o PC, estou a produzir. Yeah. Quando não tenho ninguém em casa. Yeah. Mas não vês nada, tipo, nem vídeos de YouTube, é sempre só música? Sim, eu vejo tipo música, estou sempre atualizado. Eu digo que não vejo televisão, estás a ver, mas tipo, eu estou sempre atualizado, tipo, das cenas tipo do. O que se passa nas notícias e tipo na televisão está na net. Sim, claro que sim. Não, claro que sim. Não, estava a perguntar se não vias tipo, sei lá, vídeos sem ser de música. Ah, vídeos. Ou vídeos ou filmes. Séries, filmes, etc. É, vejo. Tipo o quê? Não se passa nada. É pá. O último filme que viste, lembras-te? O último filme que vi. O primeiro filme que vem à cabeça que tenhas visto recentemente? É pá, 50 Sombras. É sério? Como é que é? Yeah. Ok. 50 Sombras, acho que foi esse. Ok. Yeah. É pá, só para falar dos filmes que eu não gosto, também não gosto de filmes de terror, não vejo. Ok. Não vejo mesmo. Nenhum. Ok. Nenhum. Vi um quando era puto. Opa, o The Ring. Ok. Meu Deus, aquela senhora que sai da televisão, aquilo trouxe um trauma. Sério? Não, agora já nem ligo, tipo, mas na altura, tipo, não conseguia mesmo. Eu quando vi, eu nem gostava do Halloween. Nem gostava do Halloween, um gajo ficava sempre ali, epa. Viam bater a minha porta, um gajo foda-se. Epa, saiam, mas é daqui, pá. Não tenho doces nem dinheiro para vocês saírem daqui. Yeah, depois quando não abria a porta tiravam aí essas porcarias de ovos e farinha na porta. Depois eu corria atrás. Não, nem corria atrás, ia na janela, tirava com balões de água. Yeah, isso era a minha infância. Só uma vez por ano, não é? Yeah, só uma vez por ano. Então, também... A infância toda, não é? Claro. É o Halloween só. Uhum. Mas de que tipo de filmes é que gostas? Então? Comédia, tipo. Epá, comédia. Já percebeste que eu sou um grande chato e eu pergunto sempre que tipo de comédia, que tipo de filme? Tipo, epá, é porque eu já vi boés, mesmo boés, agora os nomes, pronto. Podes descrever? Tipo, American Pie, tipo. Ok. Mas. Loira da Força. Aquele um filme tipo. São os irmãos Wayans que eles se vestem de mulher e tipo, filmes comediantes façam rir, tipo, gosto de filmes de ação também. Esse filme, aquela cena, aquele gajo Terry Crews e aquele gajo gigante. Yeah. Aquele em que ele está no carro e começa a cantar uma música. Yeah. Eu adoro essa cena. Yeah. Às vezes, eu não gosto muito desse filme, mas essa cena, às vezes vou ao YouTube só ver essa cena e fico logo contente. Sério, adoro. E essa parte é bem fixe, fica aí. É incrível. Yeah, é, boa fixe. E mais? Também curto filmes de ação. Que tipo de filmes de ação? Já sabes que eu vou ser o último, último filme que eu vi no cinema foi. Epa. Qual foi o último filme que eu vi no cinema? Ah, foi o. O último filme que eu vi no cinema foi. Por acaso foi um terror. por acaso, mas não queria. Okay. Mas como eu estava no grupo, então foi obrigado aí. Fui ver o... como é que é? Como é que é? Não sei o que é do Michael King ou Michael King. Não. Qual coisa de Stephen King? Stephen King? Michael King? A Invocação. Não. Ah, a Invocação. The Conjuring. Invocação. O 2. The Conjuring 2 e Invocação. Sim. Okay. Yeah, acho que é isso. Ok. Yeah. Invocação. É. Não. Eu não vi. Também não, terror não é a minha cena. Eu estava a ver o filme assim. Tipo, eles todos ao meu lado, tipo ali, a tremer e tudo. Tem que ser às pessoas que estás agora com as mãos em frente aos olhos. E o Simão estava sem fones, tipo, eu tapava os olhos, mas ouvia os gritos e tipo. E aqueles sons sonoros que surgem do nada para te assustar. Yeah. Mesmo, tipo, é pá. Os terror não é comigo mesmo, nem é pior. Mas consigo. Ainda há continuemos a cá em Setúbal? No Alegro de Setúbal mesmo. Ok. Yeah. É isso. Mas costumas ir com os teus amigos? Eu sim, costumo. Eu vou lá, a última vez que fui lá foi mesmo, fui lá ver filme. Yeah. Mas yeah, estou sempre atualizado das cenas, estou sempre a ver as cenas na net e quê. Mas que os filmes de ação, não disseste? O que é que. Ah, que filmes de ação, Mercenários, okay. Velocidade Furiosa. Ok. Qual é o teu preferido, a Velocidade Furiosa? O último. O 7 é o do Dubai. É o 7. É o 7, é o grande filme. Viste? Vi todos. Vi no cinema mesmo. Eu também vi no cinema. O grande filme. Eu espero bem que saia o 8. Vai para o ano que vem. Saiu hoje a imagem do o The Rock. Pôs uma imagem do filme que é ele na prisão. Sim. Fogo. Não tinha visto. Mas já, foi tipo há bocado, tu passaste o dia a fazer entrevistas. Não tiveste tempo de ver. Yeah, não tive a ver. Yeah. Mas saiu hoje. Sim. Há bocado, tipo há 2 horas, 3 horas. Yeah. O gajo pôs no Instagram uma fotografia. Tenho que ver isso. E séries, não vês nunca? É, mesmo não seja na televisão? É pá, séries. É pá, vejo Simpson. Qual? Por que estás a rir? Vejo Simpson. American Pie, American Pie, American Dad, okay. Cleveland Brown, Cleveland Show, sim. Yeah, cenas tipo para divertir, epá, eu tenho 18 anos, quem não quer saber? Qual é o problema? Eu não tenho 18 anos e também vejo Simpsons. Yeah, eu vejo mesmo, quem não quer saber? Acho que são. Não, eu via uma que. Epá, vê. Epá, está uma folha mesmo, nomes, juro. Tá que era como? O que acontecia nessa série? Epá, eu acho que vejo mais novelas que séries. Então, novelas são séries, pá. Acho que vejo mais, yeah, tipo, Única Mulher. Yeah. Agora o único que eu vejo é a Única Mulher. Tipo, já bazaram todos. Já, o único jeito que eu acho que está a dar agora é a Única Mulher. É, porque passam as quizombas e é tipo Angola e Portugal. Tá, yeah. Curto bem. Ana Sofia Martins já foi convidada deste podcast. Pá. Yeah. Não estás a ser convidada agora. A sério? Sim, sim. Mas estavas-te a lembrar de uma série que não conseguias dizer o nome? O que é que era? Como é que era? Era. Mesmo não lembro do nome? Era aquele de um. Feiticeiro. Dava na Fox, mano. Era. Um feiticeiro? Yeah. Também já vi The Walking Dead. Yeah. Mas então isso era uma coisa mais drama do que comédia. Yeah, tipo, okay. Mas. Epá, o filme agora está mesmo a faltar um nome. Era um feiticeiro e fazia o quê? Bruxaria. Epá, era uma cena boa fixe, tipo, ele era filho do rei, tá a ver? Ok. Ele era filho do rei, mas tipo. E o pai queria que ele tipo, fosse tipo, ao príncipe, tá a ver? Mas ele não queria saber daquilo, tá a ver? Então ele começava tipo, ia para a rua com os putos, que começava a brincar. Ele era tipo o Rufia, tá a ver? Ele era bom, mas okay. Gostava muito de brincar, tá a ver? Às vezes, uma vez vi num episódio que ele tipo, fez um sapo, uma pedra, okay. Para tirar de propósito num puto e tipo, é bem estúpido, mas dá para rir, tá a ver? Yeah. É tipo isso. Agora é que estou-me mesmo a esquecer do nome. Não sei, eu não sei o que é, mas. Eu também estou-me a esquecer do nome, esqueci mesmo. Fogo. Sim, mas é bem engraçado. Fiquei a achar. Achar estranho que digas que curtes rir, tens 18 anos e achas que quando tiveres, sei lá, daqui a 10 anos não vais curtir rir, é isso? Não, claro que vou. Ah, pronto, agora fiquei com medo. Era por ti. Disso. Tenho que fazer essa brincadeira. Não sei o que é que ias mostrar, estás a ver? Estou a brincar. Qual é o problema? Eu tenho mais 11 anos do que tu e curto mais rir. E curto mais ver coisas para rir. É engraçado. portanto, isso não passa, não vai passar. Estás à espera que passe e não vai passar. Vais continuar a querer rir. Mas pô, tem sempre o puto aqui dentro. Não vais continuar a querer rir, pá. Estás tramado. Também? É verdade. Mesmo que já estejas a tocar lá fora, vais continuar a querer rir, pá. Eu se vi mesmo uma pessoa numa discoteca, está a cair, eu vou rir. Oh. Tipo, se eu vi, eu vou rir. Tipo, não tem como. Eu primeiro rio, depois é que vou lá ajudar. Isso é o ar. Mas pelo menos vais lá ajudar, ok. Isso já não é mau. Tem que ir. Eu também não sou mau. Dá uma mãozinha só para dar boa impressão, estás a ver? Tem que ser assim. Então, o Rei das Marimbas, as pessoas podem ir ao SoundCloud ouvir? SoundCloud, YouTube, Beatport, Bandcamp, iTunes. Tudo. Podem ir ao site da Enxofada. Podem ir ao site da Enxofada também. Está lá tudo. Tudo. Não só o meu, do Dengue também, o Sete Raíces, que saiu há pouco tempo também. Está lá tudo. É só irem lá, enxofada.com. Só mais uma coisa, tu provavelmente já te perguntaram isto muitas vezes, mas eu não consegui encontrar ainda. Porquê que tu és doutorado pro? É doutorado de produções? Doutorado vem de um cantor angolano, que ele se chama Puto Prata, o doutorado. O Puto Prata, sim. Ele é Puto Prata, o doutorado. E eu, tipo, quando era puto, um dos artistas que eu me esqueci de falar. Ok. Olha, um daí. Eu ouvia bué ele, tipo, na altura, antes de eu começar a produzir mesmo, tipo, na altura. E, tipo, e aquela cena. Na altura do i5. Tinha, tipo, boa mania de roubar o nome, tipo, uns punham, não sei o que, Nicki Minaj, mas não eram, estás a ver? E, tipo, eu, tipo, pus doutorado, tá, porque, eu curtia boa dele, eu cantava as músicas dele de cor mesmo, tipo, curtia boa dele. E eu pus só, doutorado, era só doutorado. Que eu pus no i5, eu morava antes de morar na... Quando eu vim na Angola, morei na Bela Vista. Sim. Depois da Bela Vista, fui para o bairro do Liceu, que é um bairro já mais calmo, estás a ver? E tipo, ali eu fui bem recebido, tá a ver? E ali, tipo, comecei a criar novas amizades ali naquele bairro e, tipo, começaram a chamar doutorado, tipo, já ficou já nome, tipo, doutorado, daqui, doutorado dali. O nome ficou e, tipo, doutorado pro já vem, é de produções, doutorado de produções. Tens a voz que diz nas suas músicas. Doutorado de produção, mas o pro eu lhe incluí mesmo por causa do meu irmão. O meu irmão, o mais velho. Ele era, na altura, ele era DJ Fofuxo, DJ Fofuxo. Depois mudou, ficou Detox Pro. Detox Pro, Então, roubei-lhe o pro. fiquei doutorado pro só. E já chegaste, já contactaste com o Bruto Prato alguma vez? Nunca. Acho que os buracas já tiveram algo com ele. Pois, por isso é que se calhar não achas que ele ia ficar chateado? Não sei. Mas já. Se ele vi que eu estou aí bem, se calhar não vai ficar chateado. Se ele vi que eu não estou a usar o nome dele e está a ser descartado assim. Mas já, por acaso gostaria bem de lhe conhecer. Mas por isso é que eu perguntei, porque eu tinha ideia que ele tinha feito qualquer coisa junto. Nunca ouvi ao vivo, nunca falei com ele, nunca mandei um mail sequer, nada. Podes perguntar aqui? Não. o Puto Prata, se vis esta entrevista... eu disse aqui nem espada, eu acho que ele nunca vai ver, não vai chegar a ninguém no pé dele, mas... Aparece aí, se ele aparecer, vai ser, tipo... vou gostar da presença dele, é dele de onde vê o nome, estás a ver? Então, curto bué, admiro bué o gajo, apesar de estar um... Ele por acaso lançou um som novo agora, um Afro House, que eu curti bué. Mas está fixe. Mas o que é que ias dizer? Que as últimas coisas não tinhas curtido tanto? Ou... Perguntava de novo. Não, não, tu disseste agora, apesar de, fizeste quase um apesar de e depois disseste, ah, mas ele lançou agora uma e até curti bem. Ah, sim, tipo, ele agora estava um pouco parado, está a ver? Ele, depois dos Kuduros, tipo, da altura, ele, houve uma altura em que eu deixei de ouvir ele, tipo, parou. Yeah. Yeah. E agora, há pouco tempo, ouvi uma frase dele novo que ele lançou. Yeah. E por acaso curti bem, mas não me lembro do título. Mas ele está, por acaso, está bem fixe. Está com videoclipe, está bem bacana. Bom, pá, olha, obrigado, doutorado. Espero que isto chegue ao puto prato um dia. Está a ser. Vai chegar. Foi um prazer. Foi um prazer.